alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Hoje eu acordei. Como é que é essa música aí? Hoje eu acordei com saudade de você. Bom dia, meu bebê. Bom dia, meu bebê. Não sei se é isso, não, mas se não for, vai ficar sendo. Alô, menino, alô, menina, gente querida, gente boa, gente do meu coração, aquele abraço. Tô aí, chegando com o nosso encontro, chegando com o programa Maurício Fares. E eu quero aqui desejar aí tudo de bom pra você. Que você tenha a realização de todos os seus sonhos. Que tudo aquilo que você planeja na sua cabeça se torne realidade. Afinal de contas, a vida da gente é uma luta constante. Cada dia é mais uma etapa que a gente vence e aquilo que a gente consegue realizar sempre é um motivo de alegria a mais para cada um de nós. É ou não é? Claro que é. Então, um abraço para você, viu? Olha, no programa de hoje eu vou rodar aqui, sabe quem? Deixa eu ver. Chris Debug, César Menotti Fabiano, Zé Augusto, Roberto Carlos, Christian... qual é esse Christian? Ah, é aquele mesmo que era o da dupla Christian Ralph. José Roberto. Até Maurício Fares vai cantar hoje também, viu? Então, prepare-se porque tem muita coisa boa aqui no programa também. A carta destaque daqui um pouquinho, falou? Então vamos começar a primeira de hoje, olha aí. Já que eu tô falando que o Maurício Fares vai cantar, é a primeira de hoje. Maurício Fares, Deslizes. Roda lá, menino. Não sei porque insisto tanto em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você. É pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo. Com quem andas, aonde vais? Mas eu disfarço meu ciúme, mesmo assim. Pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio, eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. Quantas vezes me dá raiva de querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices. Nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. Nosso jeito de viver. consigo te esquecer. Eu não falei ainda qual é a carta destaque de hoje não, né? Então, vamos nessa. A carta destaque, gente, deixa eu ver, é a carta do homem conformado com a vida de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não li a cartinha dele ainda não, mas vou ler e vamos saber o que, que é, qual é o assunto que ele quer tratar aqui comigo, né? E já já, então, vocês também vão tomar conhecimento. Falou? E enquanto isso, vamos ouvir o Chris de Burgh, Flying, Roda Menino. Spend my whole life trying.

Se Deus me der a graça de encontrar, aquela bonequinha não vai mais fugir, pois com ela eu vou me casar. Parei. Eu tava rindo sozinho aqui agora. Eu tava. Porque eu moro numa chácara. É uma chácara que fica entre duas cidades satélites em Brasília. Fica entre Itaguatinga e entre Braslândia. São duas cidades satélites, então eu moro numa chácara. E chácara, vocês sabem, em período de chuva aparecem vários tipos, né? Sapo, muita aquele piolho de cobra. E aparecem muitos bichinhos. Esses bichinhos de luz mesmo, voadores. Mas eu vinha da casa da minha irmã. E o cachorro vinha junto comigo, o cachorro que a gente tem aqui na chácara. É um cachorrão enorme, é um dogue alemão, é um bicho brabo que só a peste. E um cururu, bem grandão, pulou na frente do cachorro. Pra quê? Esse cachorro deu um salto de banda e saiu doido. Eu falei, bicho covarde, cadê a coragem desse cachorro aí? Porque o dogue alemão é um bicho desse tamanho aqui. Aí ele pulou na frente, mas o cachorro saiu que saiu disparado. Eu fico pensando, as mulheres têm razão, viu? Quando você vê uma mulher aí morrendo de medo de ver o sapo, porque o bicho é feio, né? O tal do cururu é feio, mas é tão inofensivo, tadinho. O bichinho não faz mal a ninguém. E tem gente que faz a maldade, joga sal nas costas do bichinho. Ah, não sei pra que isso. Isso aí é uma maldade sem tamanho. Não gosto não, viu? Não gosto de jeito nenhum. Vamos rodar agora o Christian. Don't Say Goodbye. Na época que o Christian, ele que é o da dupla Christian Ralph, na época ele cantava em inglês, né? Cantava sozinho. Então tá aí. Christian, Don't Say Goodbye. Roda, menino. Please don't say goodbye. I need. Programa Maurício Fares. Meu amigo Clênio Moleta, que é lá de Porto Alegre, tudo bem? É Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como é que tá aí, Clênio? Olha, ele colocou uma frase pequenininha, mas muito certa, muito boa. Maturidade é ter a capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. É, ué, porque tem muitas coisas que a gente não gosta, muitas coisas que a gente não aprova. Mas você não tem como mudar, você não pode mudar aquilo ali, então você tem que ter a capacidade de viver em paz, mesmo aquilo ali não sendo do jeito que você gosta, mas você tem que aprender a viver em paz com aquilo. É uma frase interessante, né? Obrigado, Clênio Guerra Moleto, aí de Porto Alegre. E agora, hein? Quem é que canta? Agora é o José Roberto, Uma Lágrima Eu Vi Rolar. E depois dessa música aí, Uma Lágrima, aí nós vamos ter a carta destaque de hoje. Opa, então vamos nessa! Roda lá, menino! Adeus e foi embora. Agora o coração reclama. Agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. O mundo agora é triste até demais. Céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Agora estou sem seu carinho e minha vida não tem mais valor. E uma lágrima eu vi rolar. Será? A quero tanto que nem o tempo pode apagar. Se o meu primeiro amor não retornar. A mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza. Uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Bom, minha gente, então agora nós vamos para a carta destaque. Eita, olha só, essa carta aqui é danada, viu? Então, menino, solta a vinhetinha aí, solta a vinheta, vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa carta destaque de hoje, ela é do homem conformado com a vida de Belo Horizonte, Minas Gerais. Veja só o que ele escreveu aqui. Meu grande amigo Maurício Fares, está tudo bem? Tá tudo bem, meu amigo. Olha, Maurício, eu sou um homem de 34 anos e eu morava em Salinas, mas agora estou morando em Belo Horizonte. Eu cheguei a te ouvir quando você ainda trabalhava na Rádio Nacional da Amazônia e já naquela época eu gostava muito do seu estilo de apresentar o programa. Você estava fazendo falta no rádio, sinceramente, Maurício. Oh, meu amigo, muito obrigado por essas palavras, muito obrigado pelo elogio, viu? É, mas a gente tem que dar espaço para os mais novos também, né? Os jovens de hoje, cada um tem aí o seu modo, sua concepção, o estilo de fazer a comunicação, e a gente tem que dar oportunidade a eles também. Mas, Maurício, eu vim morar em Belo Horizonte por causa de uma mulher com quem eu vivia lá em Salinas. Ela vivia dizendo para mim que estava cansada de viver no interior e que queria viver numa cidade grande, poder ir aos shoppings, frequentar baladas nas casas da moda e coisas assim. Mas eu sempre dizia a ela que isso era bobagem, que a vida na cidade grande não é essa maravilha que a gente pensa que é, não. Mas parece que ela estava enfeitiçada, Maurício. Só vivia falando nisso até que eu não aguentei mais e resolvi então fazer a vontade dela. Vendi a nossa casinha lá em Salinas e nos mudamos para Belo Horizonte. Olha, os preços das casas aqui é muito alto, moço. Então eu tive que comprar uma em Ribeirão das Neves, que era mais barato, mas é pertinho de Belo Horizonte. E minha mulher não gostou nada disso, porque ela disse que queria, né? Ela disse que queria morar, era na capital mesmo. Mas aí eu dizia para ela que o dinheiro não dava para comprar a casa lá na capital. Mesmo assim, ela vivia dizendo que para ter saído de Salinas para vir morar em Ribeirão das Neves, era a mesma coisa, nem precisava ter saído de lá. Mas mesmo assim, Maurício, nós fomos levando a nossa vida. Eu trabalho como pedreiro, né, mas faço qualquer serviço de construção e eu ganho até relativamente bem, porque não me falta serviço. Mesmo contrariada, minha mulher aceita essa vida. Só que agora ela deu de implicar comigo, dizendo que eu sou um pobre sem futuro e que foi a pior coisa que ela fez na vida ter se casado comigo. A vida dela agora, Maurício, é ir aos shoppings, cabeleireiro, manicure, anda sempre com as unhas bem feitas, como se fosse madame. Ela não quer saber de cuidar da nossa casa. Ainda bem que nós não temos filhos, senão eu não sei o que seria deles. Eu falo para ela que desse jeito assim não dá, porque eu não ganho tanto para poder pagar uma empregada para fazer serviço de casa, e que ela deveria ter consciência e pelo menos cuidar dessa parte. Mas qual, Maurício? Ela diz que se eu quiser vai ter que ser assim, que é pegar ou largar. Eu gosto muito dela, Maurício, mas eu estou desconfiando que ela não gosta de mim, porque se gostasse não faria desse jeito, não é mesmo? Ela, inclusive, já falou várias vezes que vai acabar me largando, que já está cansada de viver ao lado de um pé rapado como eu. Ela tem 30 anos, Maurício, mas parece que tem o juiz de uma menina de 13 anos. O que você me aconselha a fazer? Agradece, seu amigo, o homem conformado com a vida de Belo Horizonte. Meu amigo, você realmente é de uma calma, de uma paciência sem tamanho. Afe Maria. Olha, te garanto uma coisa, se fosse comigo eu já teria dado um baita de um chute na bunda dessa mulher. Mas claro que teria dado um chute mesmo, teria dado um bicudo no meio do traseiro dela. E ela ainda é que fala que vai te deixar. Pode uma coisa dessa? Pode? Querendo dar uma de madame, ficar sempre nos shoppings, não cuida da responsabilidade de casa e ainda se dá o desfrute de dizer que está cansada de viver ao lado de um pobretão. Tem base uma coisa assim, gente? Tem? Olha, meu amigo, o seu erro foi ter deixado ela desde o começo tomar as rédeas e controlar a situação e você fazer tudo que ela quis ou do jeito que ela quisesse que você fizesse. Você vendeu sua casa, eu não teria feito isso, e partiu para uma aventura que nem saberia se daria certo. Não se preocupou em saber como seria a vida de vocês vivendo numa cidade grande. E agora ainda por cima fica aí, se acabando para dar boa vida para quem não tinha a menor consideração com você? Ah, meu amigo, francamente, viu? Tudo na vida tem um limite. Eu acho que essa mulher já ultrapassou o limite do bom senso. Olha, mesmo você gostando muito dela, acredito que nesse caso é um amor sem retorno, porque ela, pelo visto, não sente nem consideração por você, que dirá amor. Então, meu amigo, viver ao lado de quem não gosta da gente não vale a pena, não. E eu estou achando graça você dizer que ela ainda se acha a última bolacha do pacote, né? Uma mulher balzaquiana com 30 anos, com bastante maquiagem, ainda dá até para enganar por uns anos mais. Mas logo, logo ela estará mostrando a verdadeira cara que tem. E aí, nem quero pensar, pois vou começar a rir. Vai ficar igual um maracujá murcho. Para de rir, Maurício. Brincadeira de lado, viu? Brincadeira de lado, tá, meu amigo? Eu acho que tá na hora de você dar um basta, viu? Tá. Ou você assume o seu papel e diz pra ela que assim não dá pra viver, ou então você vai ter que aguentar toda hora essa imposição por parte dela. O bom seria, na hora que ela te disser que vai embora, então você pegar e mostrar pra ela, ó, a porta da rua é essa aí, quer ir embora? Então vá. Talvez seja o melhor pra você, meu cara. É. Viver assim, comandado por uma mulher sem escrúpulos e que ainda por cima não te ama, é muito pra minha cabeça. Ah, não consigo imaginar isso, não. Eu já teria chutado mesmo o balde e o pau da barraca há muito tempo. Pensa nisso. Outra coisa, você já foi com ela aos shoppings? Já? Ou não? Isso pode ser apenas uma desculpa, meu amigo. Qualquer mulher que age assim como essa aí, sei não, viu? Não é querer ficar te botando grilo na cuca, não. Mas já botando ao mesmo tempo, né? Isso aí não é uma coisa de se duvidar, não, viu? Não é, não. Pensa nisso que eu acabei de te falar, meu caro. Acho melhor você dar a ela a liberdade que ela quer ter. Ela quer ter liberdade? Então, tome a sua liberdade. Fique aí com a tua vida que eu vou cuidar da minha. Larga dessa mulher, que é a melhor coisa que você poderia fazer por você mesmo, antes que você venha perceber que tá nascendo uns galhos aí na sua testa, viu? Ah, rapaz, isso aí não, viu? O cara trabalha feito um miserável, se lasca, se arrebenta todo pra mulher ficar dando uma de madame e ainda fica aí dizendo que é um pobretão pé rapado que... Já, mas rapaz, mas já tinha metido o pé na bunda dela há muito tempo. Minha paciência é muito curta, viu? Minha paciência é paciência de grilo. Já teria acabado há muito tempo. Meu amigo, tá aí com as suas mãos agora. Você é que decide o que pode não ou não fazer, viu? Aí você é que decide o que fazer. A vida é sua. Né? A vida é sua. Você é que decide aí o que fazer da sua vida. Se você quer continuar sendo capacho nas mãos dela, ou nos pés dela, ou se você quer assumir o seu papel de homem e fazer com que ela, ou ela reconheça o teu valor como homem, ou então você vai ter que ficar aí a vida inteira sendo um Zé Ninguém pra ela. Que ela nunca vai te considerar nem como homem e nem como um amor para a vida dela, que ela já não te considera, não é? Então depende só de você agora o que, que você vai fazer. Ah, já que eu falei que a vida é sua, né? Eu tenho uma música que tem esse título. Eu acho que ela dá até certa para você. Será que dá? Tipo, a vida é sua, meu bem. Faça dela o que quiser. Dá certo, sim. Então, roda aí a música do Maurício Fares para ele, tá? Maurício Fares, a vida é sua. Vamos nessa. Você vive comentando com os amigos que mais gosto que você vai me deixar, que passa as noites me esperando, quando chego nem escuto o que tem pra me falar. Você fala de maldade, nada disto é verdade, tudo faço por você. Mas se quiser ir embora, juro por Nossa Senhora, não vou mais lhe procurar. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. A vida é sua, meu bem, faça dela.